Mega Sonzão Premier 3D. Senhoras e senhores, estamos em mais uma noite de alegria. E é com muita satisfação que viemos até a localidade de Cachoeira, localizada na cidade de São Caetano de Odivelas. E como já é tradição, todos os anos, o povoado de Cachoeira sai às ruas para juntos homenagear com muita fé e devoção a Nossa Senhora das Graças, conhecida também como a Medalha Milagrosa, recompensando a devoção que Santo Vicente sempre teve à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E hoje, o grupo Premier 3D de Mosqueiro prestam suas homenagens a essa tão querida localidade de Cachoeira de São Caetano. E em nome do nosso patriarca Lino Senna, gerente Ronaldo e os DJs Dieguinho Digital, Léo Premier, Denis Super e Paulo Marito Bense, prestamos as nossas homenagens à localidade de Cachoeira. E em seguida, os nossos agradecimentos à empresa Cadu Eventos, nossos amigos Kizan e Ademar. Obrigado a tudo e a todos. Essa é mais uma edição do grupo Premier 3D de Mosqueiro. E noites de alegrias. Portanto, sejam todos bem-vindos ao nosso show 3D. E o Mega chega pra botar pra cima. É a versão do Círio aqui em Cachoeira. E a gente de Mosqueiro, do Zunzão do Mega Premier 3D. Chega pra estremecer essa cozinha. Arregaça aí, meu. Canalhas do Comércio. Tem moral no Premier 3D. É o Pop Life. Life. DJ Denis Super. Aqui. É o Pop Life. Marcelzinho. Fala, garoto. Vira a prima da Suela, hein? Tá aqui com a gente também. Amigo Dal da Esporte. Jorginho, você do Bigo Assiste. Alô, Jorginho. Eu sou de Aleia da Sim, você do Condição do Tauá. É elite futebol. Vamos. Família está agitada porque é festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Life. A família está agitada porque é festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Life. Pop, pop, pop. É o Pop Life. Pop, pop, pop, pop. É o futuro chegando pra você. Águas. Alô, Jusinho! Jusinho! É isso, Juninho, Davi, Sinandinho. Didi, Patrick, também assiste, Patrick, imaginão. Lado da Nova Dimensão, também daqui, o assiste, Brasil. Obrigado pelo carinho, garoto. A família está agitada. Fala, meu parceiro, o Ademar. Sensação do momento. Pop Life. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Life. Vacinão, vacinão, vacinão, vacinão. Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life. É o Pop Life. Chegou, Cassino! O da família da Zuzuna, que está massa! O Leandrinho da família GTA! Também juntinhos aqui no primeiro, valeu! É o futuro chegando pra você! Tecnologia avançada, vem a ver! Edson Juninho, Davi, seu Nandinho! O live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho! A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento! É o Pop Live! www.topaparelhagens.com e fique por dentro do mundo das aparelhagens no Pará. O Lazozinho, o Suning, Domingo, Assiste, o Alexandre, o Amigão, o Danielson, na companhia do Romarino, curtindo aqui o primeiro transevado, garoto. O nosso amor. Alô, Carinho, Cacharão. Pra cima, garoto. Nosso amor. Premier 3D. É o nosso show do Versão do Círio. Aqui de Cachoeira. Em São Caetano, onde eu tive. Não dá em nada, não dá em nada. A moral é o Badala. Não dá em nada, não dá. Denis Super. É a GDI na parada. Galera da inteira, tudo é festa. Altos amassos. Com... Vai vir o Camarão. Alô, Camarão. O da Banca Latos. A mesa tá lotada de. E o meu parceiro da Banca. Considerado no Pará, sempre com a gente. Sempre. E hoje aqui. O primeiro cruzeiro. 3D. Galera da inteira, essa galera do Badala. Só é festa. É GDI na parada. Galera da inteira, essa galera do Badala. Só é festa. É GDI na parada. Bora vender e bota todo mundo aí. Alô, Josias! Bora, garoto, pra cima, no primeiro! com a gente das tigresas. Tigresas cobiçadas, subem com a gente a Silvana. Da minha Glência, da Maria, da minha Baísa. Curtida aqui o Brumia, trazer vai, meu garoto. Não dá em nada, não dá em nada. É a GDI na parada. Galera tá inteira, tudo é festa. Altos amassos, tô curtindo a minha moleque. Magalhães barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque e gelada. Isto é. Brasil. DJ Denis Super estremecendo. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Fala, parceirinho. Já fui doente. Um abraço pra você, garoto do Denis Super. Denis Super. Ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça. Tudo bem, equipe Sofrência, também com a gente. Faça. Alô, Oxi do Moxê, o Patrick do Meio, o Evandro. Amigo Marros também. Toda a comitiva. Lá do Alto Pereiro. Torcida aqui do Brumia. Sabe o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre. Aqui no Premier Brasil! Pra cima, garoto! Billy Brasil! Sabe aquela menina sentada ali? Todos os amigos arremoçados, domingo assim, exclusivo aqui no Premier! O do Versão, o do Ciro de Cachoeira, valeu! Mulher, eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado. Tudo bem, equipe Primoi, tudo bem, Guaxinho doidão? Ela sabe qual é. O amigo Andinho, o Gil, esse é meu. O Cunha, um abraço a você, amigo Wendel, do meio, a companhia, do Marcelo, Marcela, o Marcelo Marisque. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faz ela feliz. Bota pra cima, bota pra cima. É o Premier em seu cartão. Ponto da mídia JBJ. E a espera era acabou. Pra cima. DJ Denis Super estremecendo. Sacudi. Perereca suicida. Te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida. Passando o branquinho do Mega Assiste do Salão. O Eri. A Denise Gursida aqui no Premier. Bora, menino, bora, menina. Fica, perereca suicida. Te jogo na pista e te largo e fica. A tudo bem, equipe revista de São Caetano do Univelas. Vacilo B, aqui no dia C. No Premier de Mosqueiro. Gosta de sufoco com o saco. Eu te curo e você gosta e vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Passando o Dalton, bem da Esporte, o Jorginho, e o Claudinho também, e a Leia, assim você do Curtição do Tauá. Sim, tá querendo. Eita, que mais! Premier! sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs. Passa no Ronald do Bigaxi, Gero Mourinho. A galera do Impala e toda a nossa equipe. Equipe Lata Velha, todo mundo partindo aqui com a gente. Equipe Lata Velha Automotivo. Tá aqui no Premier, trazer o Premier. Suicida, te jogo na pinche, te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pinche, te largo e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Graças com a gente do meio, nosso parceiro DJ Demichão. Parceiro Anderson do meio, Léatino. Olha o amigo Maílson do meio, Léatino. Parceiro Elton, Maris, aqui de São Caetano. Maris, quem? Nunca tá de boa, se tu vacila. Vem curtir a sensação do momento. Premiere 3D. Eita, que não, tá que não. Vai que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Vai que delícia, faz assim. Vai bem, no talentinho, vai bem, no talentinho. Puxa no som na praia. O Premiere de mosqueiro. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu ritmo. E o Cassino no meio da companhia. Quero ver você. E todos os amigos particulares. Conseguindo toda. Só faltava o amigo Quinzinho aqui na pista, viu? Valentim, Vélez Grande. Valentim, o Grêmio é de rosqueiro. Aí vem o Valentim. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no Valentim. O Grêmio é de rosqueiro. Aí vem no Valentim. Aí vem no Valentim. Premier. Assim, aí vem, no talentinho, aí vem, no talentinho. Abraço, obrigado, no carinho, garoto. Ao lado da sua camisinha. E a Sabre e o Lama por ali também, curtindo aqui o Premier de Mosqueiro. Aí vem delícia pra fazer. Galera do Alto Pereiro, fazendo o pé também. Delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. E desce, e desce, e desce, e desce o talentinho. No talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, talentinho, talentinho. Bota pra cima, Premier! Porcelana, gasta 20, 30 mil, todo final de semana. O alto do camarote, chuvinha nota 100. Eu portava equipamento que nem a polícia tem. Segurança máxima do lado, arsenal muito pesado. DJ Denis Super. Exército quadrado de Lacoste, porta a porta na favela. Que desafio a morte, para vencer a miséria. E aí, no meu tanque de guerra engropado, tava pra ficar suave. Porque além de ser blindado, ele ainda era uma nave. A fuga da maior operação policial. Nosso domingo a gente, lá do Alto Pereiru, fazendo um perque no primeiro também, valeu! A parte do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido, maquinista do trem bala, dia de perseguir, porém, mas com sistema desabatendo gatilho, eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz, Jesus Cristo advogado, mas é a parte do dinheiro e do perigo, mau exemplo a ser seguido. E vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, vacilando, gira, gira, gira, gira. خمس ليس لهن كفارة خمس ليس لهن Tira. Olha que عشر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفتك شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا شيبا Eu vou botando bem junto, bem nessas megas primas. Me e as novinhas, super misturado aqui no primeiro, valeu meninas. Pode escrever. Só uma stop. Fazer parte da história do Premier 3D. Mega Sonzão, Premier 3D. É de mosqueiro, é pra você. Bora, mano! Banda 007. Coração Gaiteiro! Nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Marcelo Marquinhos, o Bigo Assis, obrigado, carinho Marquinhos. Ao lado do Bigo Antônio. Minha vida eu te espero. Alô Assis, olha o trio. Eu paro e penso, e eu confesso. Espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu... Alô, Jaguinho, eu sou sincera, eu te prometo. 3D. E olha, depois que abrir essa porta. Premier. Tudo bem, equipe Remista, tudo bem com a gente. E São Caetano. A tua amiga. Se é do Leão, tá bom, Premier. 3D. E eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você, pra te... Abraço, parceiro de Leon, também com a gente, o Raimundo, dizer, o Lado Bar, Canto do Galo, curtida, câmera, minha atriz, obrigado no carinho também. O Ciro do Meia, a primeira dama. Previnha, previnha. Galera de Castanhão também com a gente aqui em São Caetano. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aqui na área batendo as fotos, organizando o parceiro Lunariço. Valeu, garoto! Só quem tá apaixonado, quem tá solteiro aqui no Premier. Eu ia mandar um e-mail, escrever lá no Face, mas quer saber agora, eu vou mandar na lata. Alô, Patrick Bastidão! E vai ser nessa canção que vai tocar no rádio e na televisão e perturbar sua... DJ do Nova Aniversão, curtindo aqui com a gente também, valeu! Tá pensando que eu tô com saudade? Errou. Tá pensando que eu ando triste? Errou. Tá pensando que eu perco o sono? O Adelso no meio das giras. E essa primeira dama com a gente aqui. Por isso, Giane. Música. Giane Rodrigues. Fica. Valeu aí. Pra tu ouvir minha risadinha irônica. Premier. Ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. assiste curtindo. Não te der essa flecha, Geraia. Se chama aqui no primeiro. Bora tremer. 3D. Todo mundo aí. Tudo bem, equipe seca, copo do bem. Já que domingo a gente e altos pacotes secando tudo. Não dá em nada, a moral é o batala. Não dá em nada, não dá em nada. É a GDI na parada, galera da inteira. Tudo bem, com o bichinho do Alto Pereirão. Altos amassos, alô, galera do Pereirão. Whisky gelada, isto é brega, brega, brega. Os nossos primos, o lado da travessa, o parceiro Cristiano, companhia do Alan, do meu chama. Aqui no primeiro, valeu. Lá só é festa, é GDI na parada. Galera da inteira, essa galera do bar. 3D. Só é festa, é GDI na parada. Bora, ninguém. Premier. Kizan e Ademar. Bora tremer e bota todo mundo aí. Sem de cachoeira, São Beto do Nivelo, o MF3G. Chegando, botando pra cima. Pra cima. A uma pessoa. Ei, cachoeira! Oliveira, seu Gaetano Oliveira. Ficar em volta com você, machucar e dispor sem querer, é difícil de entender. Eu bem que te avisei, meu bem, se você me amar, vai te amar além. Mas se mentir pra mim, vai te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Parceiro Bola, do Miguel Xinge, da Pop Sub. Aí bola, que eu posso até um abraço no Dini Sub, você, garoto. Passa por isso, pode cantar. O quê? O quê? Quando a gente ama, alguém que nos engana, a gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Quando a gente gosta e o outro não se importa, só ouvi só pra você saber como é ruim. Leva duas de quem? Puxa, Malcinho! Os amigos do Tauai, descalça! Vigo assim, subindo pra aqui no Brasil, sabe? Eu tô sim, obrigado, obrigado, valeu! Mais oito, tá dividido o negócio! Premier 3D de Mosqueiro. Sei que seu coração gritou por mim na outra música de forró que o Riquelme tocou. Pra você que é giro. Não era aquela que a gente gostava, a saudade bateu e você chorou. Eu sei que tá difícil, e se me perguntar, aquela dos canários, o comércio. Eu também passei por esses maus bocados, sofri e chorei lagado, e não te esqueci, não, não, não, não. Eu também passei, e te liguei bebado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo amar. Bora, Tarcisinho, homem que não usa cola, não sai da boca. Bora, Marcão, leva pra todo rio. Alô, Tonho. Seu coração vibrou por mim na outra música de forró que o Riquel me trocou. Tudo da comitiva do Alto Pereirão, aqui com a gente, já de boa. Valeu, dançava, saudade bateu. Parceiro Delcino, domingo a gente, o Carilho, o Castanhão, aqui no Premier de Mosqueiro. Bora, Carilho. Tá vendo o som, vou recar. É que eu também, por esses madrugados, sofri e chorei largado. Sacinho. Alô, Patrick! Olha, garoto! Aí pode, aí. Aí pode, aí pode, aí. Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Alô, Muck dos 49 da prorrogação, né? Aí pede, já tem o iPhone, já tem o iPhone. Agora aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. É aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. É aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. Parceiro Adevaldo, que chama. Toma na lista, você pode correr. Em parceria com o Premier 3G. Pede aí. Gastando o rosto. Gastando os romeiros. Aí pede aí. Aqui, Cachoeira. São Gaetano Olivella. Cara estiloso. Só anda de carrão. É o rei do camarote. Parece com o safadão. Aí pode aí. Aí pode aí. Pode aí. Aí pode aí. Pode aí. Pode aí. Pode. Casa grossa, ele vem. E quando é? Que a gente vai dar um rolê, demorou, então já é. E quando é? Essa mina quer sair pra dar um rolê. E desce. E quando é? Que a gente vai dar um rolê, demorou, então já é. É o primeiro! Essa mina quer sair pra dar um rolê, demorou, então já é. Vai! Senta a pressão. É ter... Sou da Ilha de Mosqueiro pela primeira vez. Pra aqui, Cachoeira, em São Caetano do Oliveira. Dispara a cena. Ela me deixa louco, completamente louco. Se der bobeira eu vou te beijar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se fala, diva, quando é? A gente vai dar um rolê. Os canalhas do comércio tem moral no Premier 3D. Prestem atenção, novinha, é a nova sensação. Esse barulhinho que dá um negócio bom. Cartinhas preparadas, começam. E não precisam nem mandar. Elas começam. Dom, dom, dom, dom. Olha que eu tava em horizonte, tava ouvindo nesse som. Dom, parceiro Baiquinho do Domingo X. Do Círio de Cachoeira em São Caetano do Univelas. Aqui eu estou voltando. Parque do Caldeirão. Premier de Mosqueiro. Tá bonito de ponta a ponta. Ah, não. Alô, Maiquinho. A minha tigresa São Eita, a Vibrari. Alô, tigresa, tigresa. Sinceras, quem é do pensando aí? Chama o papão, joga a mãozinha pra cima. Torcida do papão, joga a mãozinha pra cima. Imagina a família, imagina a família. Cadê a torcida do Leão? Tá aí? Só do Leão, joga a mãozinha pra cima. Torcida do Leão, mãozinha pra cima. E gira pro lado, e gira pro outro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Vamos liberar. Qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas como ouro negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Que guaxixo, me gostino. Hoje vou no ouro negro dançar. Marquinho Pará, esquema dance. Pra dançar e se apaixonar. Amigo Dão, o Dão da Esporte. Amigo Jorginho do Vivacente, o Naldi. A véia 100% do condição do Tauá. A véia 100% do condição. Essa noite eu só quero dançar. É o intenso e agora vai tocar. Pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, arrebentão de puro saco. Bota pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três. Acesse www.topaparelhagens.com. É o intenso. Alô, Jorginho. Estreve assim, balança. Esse som que vai com o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda vou livre, manda o som. É de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda vou livre, manda o som. É de levantar poeira. Meu amigo Afonso, domingo assiste. Vindo o Darida retoma. Manda mais. Uma das melhores casas de show. Ele tá com a gente curtindo aqui também. Manda mais. O primeiro é trazendo a força. Parceiro Ademar, também com a gente, obrigado no carinho. Parceiro Guizão. É o intenso. Alô, Cleto, batidão, batidão. Tira, tira, tira. Premier. Passe no Wagner, do Bigacete, no Wagner. Lado do pressão do Bigacete. Batendo mais forte, igual Premier. Valeu! As melhores bandas pra você dançar. Tô sabendo que a sensação chegou, hein, Wagner? Atendimento sempre especial. As marcantes! Ponto da mídia JBJ. Roda, gira! Viu, Bertinho, do Bigacinho? Bora, Bertinho, bota pra cima! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele. Me chama o carinho, Marcelo. Quem entra nesse DJ carro é comida. Patrick. Por isso que o nome dele é Marmita. Aqui com a Cígio marcando o Brasil, esse é ao lado. E toda a equipe. Eita. O melhor DJ da região tá aqui com a gente. Gatinha. E lá do Arto Pereiro. Alô, Patrick. Patrick. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome. Tudo certo, formação. O Numeradão aqui em São Caetano de Nivadas. A festa vai começar. Quem toca a primeira criança de Mosqueiro? Energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Convidação do Forração do Beiradão. Tá aqui com a gente, com o Sino Premier. E confirmado, Forração do Beiradão, quem toca a primeira, 300 de Mosqueiros. 3D. O fenômeno de público de Mosqueiro. Vem, gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção. Coladinha no meu corpo pra dançar com a arrebentão. Oh, oh, oh, oh. Cachoeira tá bonito. Alô, que sou ela, deu a... O Delcino, Carilho, Cacional, também por ali. Todo mundo todo assim bregando. Alô, Carilho, Cacional, o Delcino, Delcino. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Sonzão Premier 3D com seu mega show tridimensional. É simplesmente